Interrompemos a programação da Rede Atlântida para a apresentação do horário eleitoral gratuito do PB. Vamos lá, eu sou o representante do punk rock até os ossos aqui na rádio. Tá tocando muito pouco punk rock, eu vou assumir o pretinho básico, vou ancorar e vou selecionar só garotas virgens. Para aí que está tocando meu telefone. Depois vamos gravar o clipe, me espera aí nessa linha, temos que fazer o teste do sofá. Como eu vinha dizendo, garotinhas virgens vão ancorar o programa junto comigo. Vou limar todo mundo, Potter, esses caras tudo aí. E vai ser punk rock até os ossos, até o sol raiar. Está chovendo corações pela cidade. Chovendo corações pela cidade. Bota em mim. Os lobos não usam coleira. Alô? Que alô de Teotônia, tudo bem? Olha que surpresa a gente aqui na Atlântida, né? Então, tá eu e a Martina, né, Martina? Martina disse que a gente pode ser eleito. E se for eleito, assim, a gente já tem experiência guardada, liberdade, em MD Teotônia, né? A gente vai poder coordenar porque só existe um alemão do c*** vermelho, que sou eu. Esse aqui tá aí, não é? Vota então no número. Fala o número, Martinha! É verdade, amigo! Estou aqui pra derrubar dois numa cachatada só! Eu quero derrubar primeiro o Marcelo. Primeiro eu vou pegar o Marcelo, vou tirar ele do comando das notícias, do plantão do Bad News. Porque, Marcelo, cansei de ser Cabo Man! Cansei de ser Cabo Man! Cansei também do Alexandre Fetter ficar me cortando, dizendo que eu estourei meu tempo. Eu quero assumir o plantão do Bad News e quero assumir também a ancoragem do PB. Eu sou Marcelino! É comigo mesmo! Chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, 1 da tarde. Estamos com Coca-Cola, Abra Felicidade, Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija, e Lojas Colombo, você pode, você merece. Como vão os amiguinhos do Pretinho? Nesta terça-feira, tudo bem aí, Mr. P? Tudo bem, boa tarde. Beleza, fala, KG. E aí, beleza, boa tarde. Tranquilo, Marcola. Muito feliz de ver o KG aqui do meu lado. Marcos é Pianges, este cérebro do Pretinho Básico. É, eu sou um chip, né? Um gênio do mal. Fala aí, Potterzinho. Estamos aí, gente. Beleza, Maurício Amaral. Boa tarde. Beleza. Beleza, e por falar em beleza, o Lele. É a estrela móvel do Pretinho de hoje, Lelê, agora na sua versão a pé. Que braço, hein, cara? E aí, Lelê? Cara, nada fácil, né? Fica a dica, né? É brabo isso daí. Prestem atenção assim que saírem da garagem. Conta aí, que é seu vício. Cara, ontem à noite eu tive o desprazer de sofrer meu primeiro acidente em 10 anos de motorista. Não, mas conta por quê? Por quê? Ah, cara, eu cometi um equívoco, né, cara? Eu saí dirigindo de casa de uma forma que o cara não deve sair dirigindo, que é de chinelo. É, né, cara? Bem chinelo. Inclusive, né? É proibido. E eu parei numa esquina justamente pra tirar o chinelo e dirigir de pé descalço. Que não é proibido, né? Que não é proibido, justamente. Mas eu geralmente eu faço isso antes de sair da garagem. Mas eu, na pressa ontem, acabei fazendo. Parei numa esquininha que eu sempre paro antes de, né, dobrar a esquerda e tal. Pra botar o cinto e tal. Não. Largar a cerveja. Aí eu fui tirar o iPhone. Eu fui tirar o chinelo. Mandar uma mensagem, João. Jogar a cerveja fora. Aí eu fui tirar o chinelo, cara, e o chinelo trancou no pedal e o carro acabou dando uma crocoviada pra frente. E aí o carro que vinha no transversal me acertou em cheio na frente, cara. Mas graças a Deus não aconteceu nada comigo, nem com o... Inclusive, quero mandar um abraço, cara, pro Anderson, o cara que eu bati no carro dele. Cara, o cara foi extremamente gentil comigo, que eu já saí do carro dizendo, eu tenho seguro, como foi minha e tal. Que mentira, Anderson, viu? O Anderson até foi engraçado. Ele não tem seguro. Não. E aí eu vi que tá sendo legal eu estar no Pretinho agora, porque ele saiu, ele saiu do carro e falou assim: tu não era lendo Pretinho Básico? Olha aí, o Piante, viu? Olha aí. O Lelê, ele se faz valer da fama dele pra conseguir. Pô, cara, daí, aí meu, já acionei lá o grande Rafael Leite, né? Meu amigo lá, segurador. Praticamente o corretor de seguros do Pretinho Básico. É verdade. Todo mundo, cara, e já fui muito bem recolhido ali pelo. Né, pelo. Guincho. SMS, o guincho avisa pela SMS onde é que ele tá, tá chegando. Já tá lá, cara, tudo certo. É isso aí, o que importa é que tu também tá a integridade física preservada. Nosso querido ouvinte aí também tá preservada a integridade física, então estamos todos bem, porque é só um pedaço de lata, né, Lelê? É só um pedaço de lata, pelo qual tu paga uma mensalidade lá pra manter segurado. É. E quando acontece um sinistro como esse, vai lá e resolve com o teu corretor de seguros. Muito bem. É brabo isso daí. Mas só acontece com quem anda embarcado. É verdade. Quem não anda embarcado não sofre acidente de carro. E o pior foi ter perdido bola ontem, né, cara? Bola histórica. Pior, é verdade. Aqui. Mas eu em teu nome aí, em nome da torcida colorada, agradecer ao Sobis. Hoje é terça-feira, 24 de agosto. Ah, meu nome é Alexandre Fetter. Olha! Somos a rapaziada do Pretinho Básico. Vamos na boa até as 14h aqui no PB, nesta terça, 24 de agosto de 2010. Hoje é dia dos artistas, amigo. A você que é artista, vai o nosso abraço, o nosso agradecimento pelo seu trabalho, né? Afinal de contas, você nos entretém, você nos surpreende com seu trabalho, sua arte, enfim. E hoje também é dia da infância. Que são os artistas também, né? Que são de outra categoria de artistas. Engraçados são artistas. Né? É verdade. Eu queria comentar com vocês aqui um... Não vou comentar. Deixa comenta, pra lá. Comenta! Bicha! Destaques do Clique RBS. A baleia encalhada na beira da praia em Capão Novo está piorando. Faleceu. Vai vir a falecer. Cara, é uma carninha apetitosa, carne de baleia. Os japoneses comem muita baleia. O negócio é ficar ligado, quem tiver ali por perto, já tirou uma barbatanazinha. Não tem baleia perto do Japão de tanta caça que tem. Os intervalos bêbados, né, comem muita baleia. Os intervalos respiratórios da baleia jubarte estão diminuindo. Normalmente, baleias encalhadas não sobrevivem mais do que um dia. E a coincidência é que no episódio, todo domingo tem um episódio dos Simpsons que é inédito, né? Que é o da nova temporada. Ah, tu assiste na Fox? Na Fox. E aí, nesse último domingo, era a história de uma baleia que estava encalhada lá na praia de Springfield e tal. E um dia depois, esta pobre baleia encalhou. Não sei onde também, eu vi no jornal anteontem, ou antes ainda de anteontem, em algum lugar do mundo tem centenas de baleias encalhadas. Não sei onde. Na Austrália, isso mesmo. O Potter me emprestou um documentário, DVD de um documentário chamado The Cove, né? Que é um documentário sobre a matança de baleias e golfinhos no litoral da Indonésia lá. Um negócio assustador, assim. Índico, né? E de fato, as baleias estão desaparecendo na costa do Japão e os golfinhos também estão desaparecendo lá pro Oriente, lá pro lado. Mas é muito pesado o documentário. Na verdade, podia ter sido bem pior, assim. Mas tem uma matança, assim, que tem sangue, né? A situação. Claro. Cara, a água fica muito vermelha, fica completamente. Que nem aquelas matanças de foca, né? Que a gente. Né? Acho que no Japão, né? E o problema de comer carne de golfinho e de baleia é o alto nível de contaminação de mercúrio, cara. O cara come carne sem saber que tem níveis altíssimos de mercúrio, assim. Que é um metal extremamente. Para grávidas, vinho, causa... Não, para todo mundo, cara. Sim. Doses elevadas de mercúrio extremamente letal. Meu irmão botou... A longo prazo, né? Ele botou uma pilha de relógio dentro do meu pacote de Fandangos. Sabe a pilha de relógio? Sei, aquela redondinha? Aquela redondinha clássica. Pequenininho ou grande? Comeu. E aí eu engoli. Aí acabou o pacote, aí o gordo... O Potter ficou uma pilha, não dormia. Comeu todo o pacote, assim, eu comi tudo que tinha aí dentro. Tu não sentiu nada... Cara, eu botei uma pilha de relógio aí, cara. Aí mostrou. Cara, que brincadeira. Tá, e o dia seguinte achou? Aí fui correndo, porque se abrisse a pilha, né? Se a pilha se abrisse lá internamente, não, ia se abrir. Ia ser um problema. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que, durante 3 dias, fazer cocô e mexer pra achar a pilha. No terceiro cocô, eu achei. O pessoal que tá comendo uma almôndega. Cara, uma vez aconteceu isso comigo, eu engoli uma moeda. Uma vez eu fiz isso aí, mas não achei, cara. Mas moeda não é moeda, né? Que a moeda dá pra comer. Dá pra comer. Não, mas era você que tá aí, né? Pode comer uma moedinha, né? Não faz isso. E um real é ruim porque sai, né? Sai toda, né? Fala, Pi, fala aí, Pi. Desde o início do programa, eu tô me sentindo como uma mulher no meio dos caras falando de futebol. Porque começou com as questões da seguradora, o sinistro, não sei o quê. Não manja. Aí depois passou pelo KG falando dos Simpsons. E finalmente chegou no documentário que o Potter emprestou pro Marco sobre as baleias. Cara, eu tô fora dos 3 assuntos. É mesmo? Eu não vivo nenhum desses assuntos. Da pilha. Tu não tem seguro do carro. Eu não, sabe, esses assuntos pra mim, eu tô fora. E aí eu fico olhando, cara, falando de baleia, falando do Simpsons. E eu aqui ouvindo, cara, pá. Mas vou te emprestar documentário. Imagina que o ouvinte sente. Vamos falar de carro. É exatamente então, assim. Carro. Não, vamos comentar os destaques aqui do Clique RBS. Tu ficar ouvindo pessoas falando de forma de assuntos com os quais tu não tem aderência. Exatamente. Claro, é verdade. Por isso que eu resolvi falar. Verdade. Hospitais da rede privada também enfrentam superlotação na Grande Porto Alegre. Nos últimos dias, a superlotação vinha sendo registrada nos hospitais públicos e hoje a superlotação na saúde começou a prejudicar também o atendimento na rede privada. Sem vagas, a emergência da Santa Casa suspendeu o atendimento a pacientes particulares e por convênios nesta manhã. Que isso, né, cara? Foi por causa de uma coisa assim que eu nasci no Uruguai, cara. Exatamente por causa disso. Não tinha vaga? Não, além de não ter vaga, fecha, né? De vez em quando quebra, né? A maçã da casa quebra. Uhum. E aí não acontece mais nada. Aí os caras, Livramento, mandavam as pessoas lá pra Ribeira pra nascer. Aconteceu ano passado. É o sistema de saúde brasileiro. Yeah. O uruguaio é melhor. O uruguaio não fecha. Mas é SUS, é tudo de graça no Uruguai também? É tudo de graça. É parecido com o sistema brasileiro. É pouca gente também no Uruguai, é mais fácil de atender, gente, né? Cara. Tem a quantidade de gente de Porto Alegre lá. O Vitor Kramer aqui do nosso departamento de eventos. 3 milhões aqui, cara, de pessoas. Ontem ele tava com... Empresário do Pretinho Básico. É, tava com uma alergia no olho ontem. Uma balada do Pretinho. Liguei pro Vitor Kramer. Ele tava com uma alergia no olho e ele tem um plano de saúde e tal. E daí ele foi no hospital da PUC ali e os caras disseram, cara, vai demorar umas 7 horas pra gente atender aqui. Bah. Aí ele foi pro outro hospital que eu não lembro qual foi, era algum hospital também desses particular, grandão de Porto Alegre, os caras disseram, cara, aqui mesmo com convênio tu vai demorar no mínimo umas 6 horas. Que absurdo. Aí ele acabou indo numa outra... Pra casa. Alergia no olho, hipogloss. Não, não, cara. Irritação no olho, hipogloss. Pode ficar tranquilo, cara. E aí perdeu a visão. Não, mas a questão é essa, cara. O cara paga um plano de saúde, entendeu? Aquela bengala é do Vitor. Ele não conseguiu ser atendido. Ele foi ser atendido no terceiro hospital que ele... Que era lamentável, né, guri? Tá ruim pra todo mundo. Tá ruim pra todo mundo, né, Fetter? Pesquisa CNT Census aponta Dilma com 46% das intenções de voto e o Serra com 28,1%. A candidata do PV, a Marina Silva, tem 8,1. Não muda nada, né? Todas as pesquisas apontam a mesma coisa. Isso, é primeiro turno? A Dilma acima de 45, Serra abaixo de 30 e a Marina entre 8 e 10. Sabe que eu me permiti esses dias assistir inteirinho o horário da propaganda eleitoral gratuita, né? E assim, ó, como é que eu vou dizer isso sem ferir a lei eleitoral? Tirando os que ponteiam. É pouco atraente. Tirando os que ponteiam. Né? Os para deputados é não, não, não, piada. Não, tô falando dos presidenciáveis mesmo. Os que, deputado é piada. Piada, sim. piada. Agora, os que ponteiam as pesquisas, o pessoal que puxa os números altos da pesquisa, tudo bem, tu vê ali, tu vê que os caras produzem programas de TV que deve sair muito caro, tem equipes dinheiro, né? De profissionais muito capacitados para fazer aquilo ali e tal. Agora, os partidos de menor vulto, né, cara, de menor, os partidos nanicos, chamados partidos nanicos, é constrangedor, né, cara, que enfim, sabe, é que eu pensava... No vídeo, no Windows Movie Maker, assim, né? Nem isso, né, cara? Não pode fazer merchandising. Só cuida que nós temos um candidato aqui do representante dos partidos da Nico, que é o João, né? Não dá pra falar muito mal. Mas eu ouvia hoje, coitado, vindo pra cá, guria, pensando exatamente a mesma coisa, cara. E esse é o preço da democracia, né? A ilusão. A democracia tá muito próxima da ilusão. A democracia são 3 lobos e uma ovelha discutindo o jantar. É isso aí. O governo de Santa Catarina lançou nesta terça-feira um concurso para a contratação de 1.997 policiais militares e 613 policiais civis. Oh. Todos os candidatos precisam ter curso superior, até para também não deixar mais uma viatura estacionada. Santa Catarina tem uma nota hoje no Diário Catarinense que tem a polícia militar está deixando viaturas estacionadas, dando a ilusão ao cidadão de que aquela área ali está patrulhada. O que eles fazem? Deixa a sinaleira da viatura ligada, a viatura fechada e aí o guarda vai-se embora. Pim, vai lá, vai-se embora. Vai, não sei pra onde é que vai, mas vai-se embora. E aí o pessoal, e já tinha me chamado a atenção isso em Floripa a última vez que a gente teve lá, cara. Ali, ali perto da ponte, ali, perto do Intercity ali. Tu olha o carro da polícia com a sinaleira ligada. Detalhe, passa o dia inteiro assim, na hora de ir embora não tem bateria, Almir. É verdade. Na hora de ir embora não tem bateria. Os caras têm que empurrar o carro daí, cara. Mas quanta pilha que usa o carro? É, bateria, uma bateria de 12 volts, né? Pilha grande? Bateria. É Duracell. Pô, cara, é impressionante. Colocando de descarga, não é? Já deixa na lombinha, né? Que daí é mais fácil de... Esse é o Brasil. É impressionante. Podia fazer uns bonecos de policial militar. É. Mas bonecão do posto aquele. Tem um lugar que tem boneco. Deixa uns bonecos ali, ó. Opa. Aí de noite meio que parece. Claro. É verdade. É, tá bom, cara. 1:13, Marcelo, vamos nós. Mulher é presa após sumir e ser encontrada com um amante. Não pode ter mais amante que é preso, Maurício Amaral. Mas ela era casada, Marcelo. Noivo colocou outdoor pra tentar achar a ex-mulher. E ela terá que restituir gastos feitos para encontrá-la. É o mínimo, né? O outdoor e tudo mais, tu vai ter que pagar e vai presa ainda. É, volta a Ana. Aí a Ana... Ana tava lá, né? Alemão, a fila anda, disse ela. Alemão resolve cubo mágico durante um salto de paraquedas. Uma salva de palmas. Esse daqui não tinha mais nada pra fazer. Ele consertou o brinquedinho em 31 segundos e meio. Proeza foi filmada e publicada no YouTube. Quanto? 31 segundos e meio. Marcelo, eu vou recomendar que as pessoas olhem no YouTube ali, Cubo Mágico, coloca ali. Tem cada imagem de resolução do Cubo 10 Mágico. 10 segundos. Em 12 tem o recorde, 12 segundos. E tem um que é um cubo com trocentos mil quadradinhos. Mas um milhares. Cubo maior, né? Maior do que o original. O original deve ter quantos de cima pra baixo? Uns 6? 12? Acho que deve ser 12 por face. 12 né? por face. Aquele ali tem no mínimo 24. Ou cada lado. Acho que é 9. É 9 por face. E aí o cara desmancha e depois vai montar. É inacreditável. E tem passo a passo pra montar o cubo também. O cubo mágico pra daltônico deve ser uma sacanagem. Esses dias eu levei 2 dias, cara, pra montar uma face só. Consegui. Foi legal. Eu monto tudo direitinho. Pego um martelo e aí monto depois. Jogador de futebol americano é detido e preso pelado e depois demitido do seu clube do futebol americano. Não pode, né, Marcelo? Não pode, andar pelado por aí, poxa. O Lelê ontem bateu o carro, tava nu de chinelo. Chegou a atacar os policiais, o Tyler Patrick Thomas. Agentes usaram armas de choque para prendê-lo. Aonde que deram choque, Marcelo? Deram choque nos bagos dele. Eita, que isso? Perguntaram, cara. Eu não ia falar, mas perguntaram, né, amigo? Isso, cara. Me lembrou que penetra as mãos de bico, lembra que eles são presos? Uh-huh. Quem aqui nunca levou um choquezinho no bago, né? Chute, no caso. Choque também. Bolada. E aí, Mr. P? Vamos irritar as mulheres? Vamos. De novo? Juan mandou um e-mail. Você já irritou sua mulher hoje, Mr. P? Eu acho que mesmo sem querer eu acabo irritando. Claro que sim, né? Óbvio que sim. Bom, portanto, Juan de Itajaí manda uma listinha com apenas 20 coisas para irritar uma mulher. Só 20, não mais que isso. Sim. Como, por exemplo, excite-a ao máximo e depois durma. Puta! Leve ela a uma bela sorveteria, peça pra você o maior e mais calórico sorvete e um diet sem cobertura pra ela. Peça de vez em quando pra dar uma espremidinha nas tuas espinhas. Oh, mas elas adoram, cara. Pois é, isso eu acho que não irrita. Elas gostam de fazer isso. Adoram isso, cara. Isso me irrita. É, eu me irrito, senhor. Ah, tem a santa paciência. Não! Sabe o quê? Toda mulher gosta de cutucar, meu. E nenhuma mulher gosta que o cara esprema a espinha dela, né? Ah, eu deixo que a minha mulher esprema meus cravinhos. Um, dois, três, tu é gay! É que eu sei. E daí a tua aparência fica mais agradável pra ela mesmo, entendeu? Ah, que cena ridícula. Não rola um Akinase. Elogia a nova estagiária. Diga como ela é brilhante, entusiasmada, inexperiente e bonita. Erro fatal. Erro fatal. Lembra muito você quando era jovem. Quando eu te conheci. Essa aqui é horrível. Quando tiver no carro, dá uma buzinadinha quando passar uma mulher gostosa na rua. Tá maluco, cara. Pô, nem quando a tua mulher não tiver junto, não tem, cara, que fazer isso. Não, aí dá pra... É muita chinelagem, cara. Eu tive uma namorada que me disse, cara, tu acha que eu não vejo que tu olha pelo retrovisor? Elas estão ligadas, outra coisa que não se deve fazer, você motoqueiro que anda nessas motinhas pequenas, aí 125, 150, quando passa por uma mulher, não acelera. Eu acho que é um barulhinho, né? Que entra no cérebro. É fatal. Ou ainda pior, sabe o que os caras fazem? Eles desligam a moto e aceleram. Porque aí dá um estouro no cano de descarga. Não faz isso, velho. Chinelagem. Mas uma buzinadinha de capacete é linda de fazer. Que lindo de fazer, Potter. Não adianta nada, a mina não vai ver, cara. Mas aí tá. Tá defendendo a classe. Sabe quantas o Potter já pegou só nesse esquema aí? Nenhuma. Nenhuma, zero. Não, e sem contar que a mulher detesta isso. A mulher esse é o melhor. Calçada, né? Esse é o melhor. A gostosa toda metida em cima de um salto 12, 15. Aí chega bem devagarinho de moto e faz... E fica olhando, ela não olha pra ti, tu vê a raiva na cara. Não. É só lindo só de ver a cara. Não, só um pouquinho. A gostosa metida no salto gosta. Não gosta. Não gosta. Às vezes eu faço isso pra amiga. É a bacana. Eu conheço a menina, eu faço isso pra uma amiga e ela não olha a desgraçada. Aí eu tenho que chegar mas perto. Mas ela é metida, dizer, gostosa? Oi, tudo bom, metida? Daí ela olha, ai, como é que é gostosa? Só um eu quero saber se ela é metida, ela gostosa. É gostosa e metida a gostosa. E tu sabe como é que a gostosa sai do motel, né? Tá, vamos lá. Quer falar mais uma coisa? Pode, fala aí. Não, porque a minha experiência é diária em cima disso aí. Tá ótimo. Vai pra mim. Continuando, Pi. Toda abusada. Continuando, Pi. Saia do futebol, vai direto pro jantar com o pessoal do escritório dela marcado há 15 dias. Boa, sem tomar banho. Sem tomar banho. Claro, calçãozinho. Com a chuteirinha ainda. Vai dar respeito, entendeu? Bota o meião. Bota a parte de cima do abrigo, fecha aqui, isso. A bolinha tá em cima aqui, ó, chega de calçãozinho e abrigo. É limpo, e aí o né? Cheiro do suor e do corpo sai só pela gola do casaco. Chegando no restaurante, não perca a oportunidade de dar uma coçadinha, né? Bah, claro. Dá uma ajeitada pro lado. Na chegada, quando tá na porta, assim, que sim. Ela fala, ai, ele me morreu. Palita os dentes sonoramente depois de comer. Não. É bom, né? Vai encaminhando a conversa pra uma sacanagem. Quando o assunto estiver bem picante, fala alto sobre a transa mais ridícula que tiverem. Bom. Entre os amigos, isso. Não, com ela, né? Ah. Ou com os amigos. Aí. Ela restaurante, e amigos. Tá ela e amigos, né? Ao pegar a Playboy, diga com maior sarcasmo que esse biquíni de oncinha ia ficar hilário em ti. Hilário? Peça pra falar um pouquinho mais baixo. Fique amigo da mãe dela, mande flores, ligue sempre e não esqueça de dizer: conversei com sua mãe sobre nós dois e ela concorda que você anda meio desequilibrada. Após transarem, pergunte, como quem não quer nada, né? O que, que ela pensa sobre lipoaspiração? Ei. Nossa senhora. Não tá muito caro, o cara disfarçando pra fazer essa pergunta. Amor, né? Eu tava vendo a lista de lipo, meu tá bem. Tá barato, dá pra parcelar. Quando atendeu o telefone, sabendo que é ela, lógico, né? Pergunta, mas quem é que tá falando? Ah, é tu. Bah! Ah, tu bah! Que isso, cara? Pra que fazer isso? Quem é? Não. É assim, ó. Ah, oi, amor. Não repara quando ela comprar uma roupa nova, não repare isso. Emagrecer, cortar o cabelo, ou fantasia de King Kong. Ih, não adianta nada, não repare nada. Assista um jogo de futebol com a televisão sem som e o rádio no volume máximo grudado na orelha. Peça uma cerveja, dá um tapa na bunda dela e indaga. Faz tempo que você não vai à academia, é? Velha! É bundona! Comece a narrar a conversa que teve com seu amigo poeta e interrompa no meio com a seguinte declaração. Pra que eu tô te contando isso? Não entende nada de poesia mesmo? Isso, quando ela estiver contando alguma coisa que aconteceu no dia dela, finja que não tá prestando atenção. Pá. Quando ela perguntar se você tá escutando, fala, hã? E por fim, declare, teu manequim aumentou, nossa. Pá. Deus é justo, mas essa calça... Parabéns, Rony. Tá cara, legal. E uma coisa que é desagradável, é uma calça justa. Quando o corpo passou um número da medida, né? É verdade. É desagradável, fica aquela a coisa calça meio... não é justa com o corpo. Né? Virou uma pera daí, né? A mulher pera, né? Mulher pera, é. E aí, Cajazinho? O psicólogo chama por telefone o parceiro às 4 horas da manhã. Pancho, vem com urgência aqui, tem um caso único no meu consultório. E o Pancho responde, baixo das cobertas. Mas como? Essa hora? Eu vou amanhã de manhã. Não. Não, tem que ser agora. Tá, mas o que que pode ser tão urgente? Eu tenho um argentino aqui no meu consultório. Tá, mas o que que tem? Eu também tenho, atendo vários argentinos. Sim, mas com complexo de inferioridade. Argentinas! Argentinas! Argentinas! E aí, meu querido. Tem pérolas do Enem aqui. Olha aí uma pérolazinha do Enem pra nós. As estrelas servem para esclarecer a noite. E não existem estrelas de dia, porque o calor do sol queimaria. Meu Deus do céu! É um poeta. Esse é um poeta. O sol é muito forte, né? Nas escolas brasileiras, pobre mal aprende o beabá para saber assinar o nome e também para facilitar na hora de votar nos sacanas. É uma frase longa, sem vírgula, e que leva a lugar nenhum. O horizonte, isso aí eu já falei, a cultura mudou, os costumes mudaram, até os dentes dos nossos bisavós eram diferentes. Temos dentes a menos. O tecido adiposo é um órgão gordo, mas muito gordo, que separa as pessoas do frio. E o maior milagre da medicina são as doenças. Mas os dentes não diminuíram, cara? Diminuíram. Diminuíram, eram mais de 32, sim, né? Sim. Como assim? E a tendência... Não, aviso, né? Mas não diminuíram pra a raça humana que hoje está aqui, né? Não. O Homo sapiens teve mais dentes. E nós devemos... É verdade. O Cagê lembra. E muito em breve devemos perder os sisos. Quantos dentes tu tinha, Cagê? Eu tinha 87. E agora? 14. Muita gente. 7. Agora veio. Mas é sério, devemos perder os sisos em breve. Isso é real. E passa a vida sem nascer siso. É tipo uma, mais uma escalinha evolutiva. É, isso aí. Eu não não nasceu siso. Nada. Não nasceu siso. Nada. Não nasceu siso. É o primeiro, né? É evolução. Eu também, não, também não tenho siso. É não? Mesmo, cara? Tu arrancou? Não. Eu arranquei um. Não vale arrancar. Eu tenho os quatro. Eu tenho os quatro também. É, os meus estão ali onde é pra melhor, tá, né? É melhor, claro. Tá, Lelê, vocês estão ali pra tá, tu tem, então. Tá, mas eu tenho, mas eles estão abaixo da gengiva, né? É. Não é isso que é pra ser, não é essa evolução? Não, não nasce. Ah, não, cria. O siso vem depois, na puberdade, não é? Não, o interessante é que o siso não tem a menor utilidade. É, não tem, pois é. É só pra carinhar mais. Esses dias eu perdi 10 reais por causa do siso, cara, porque eu apostei que siso era C-I-S-O. Não, não é. É S-I-S-O. É. O tu tava com enciso na cabeça, cara. É, não, não, cara. Com quantas coisas pra fazer, hein, cara? É o Lele Spam, aposta em tudo. Não, cara. Uma discussão. Aposto que o MSN vai ser pago, cara. Cara, pode falar MSN, cara. Rolou uma discussão esse dia e eu falei, não, ciso é com C. Não, é com S. Não, aposto que é, porque eu tinha certeza. E não era, cara. Não era. Me achou outra palavra na língua portuguesa que seja si ou C, eu sei que comece com S. Cisão. O Lele é um cara importante na humanidade. Ele vai ser o cara que vai manter a aposta. Esse troço não pode acabar nunca, né? Nunca. Eu aposto. O que, eu vou fazer hoje? Vou dar uma apostadinha. Joga. Vou jogar 10. O ser humano precisa da aposta, cara. Manda bala aí, Lelê. Então vamos lá, cara. Nos manda aqui a Tânia Nielsen. Olá, pretinhos. Quarta-feira, dia da final da Libertadores. Pouco antes do jogo, fui assaltada. Ah, não. Por dois caras armados na frente da minha casa em Porto Alegre. Além da minha bolsa contendo celular, documentos, pendrives, mãe, tia, cachorro. Sabe como é bolsa de mulher, né? Levaram o carro do meu namorado. Ah, não! Estamos oferecendo uma recompensa de 500 pila, 500 real, pra quem tiver informações que nos levem a encontrá-lo. O carro, não o namorado. Bom. Deixa claro aqui. Bom. O carro, não o namorado. O namorado tá encontrado já. É um Peugeot 206 1.4 Flex verde, verde barra cinza. O que é isso? É verde barra cinza, meio verde, meio cinza, dependendo do aquele lado verde que tu olha. Acinzentado. Isso, é legal. Ou cinza esverdeado. Isso, cinza esverdeado ou verde acinzentado. A placa é EAR7097. Peço para que vocês divulguem, pois já entramos em contato com todo mundo, conhecemos e não sabemos mais a quem pedir ajuda. Repete a placa aí, meu. 500 pilinha para quem der informações sobre o Peugeot verde cinzentado, cinza verdeado, EAR7097. Para Tânia, no celular 81-31-22. Não, celular não. Não. Dá o e-mail dela. Dá o e-mail dela, então. É Tânia BN, B de bola, N de nada. TâniaBN@gmail.com. A propósito, nós dois somos fãs de vocês, gurizes. Boa sorte, um abraço pra, vocês pra aí. Todos e um beijinho na testa do Davi Coimbra, porque ele escreve bem pra caramba e merece. É verdade, é verdade. E aí, Potter? Ditos populares que a gente fala de forma errada, né? A gente fala muita coisa, né? Por exemplo, hoje é domingo, pé de cachimbo. Pé de cachimbo? É, você fica imaginando como seria um pé de cachimbo, né? É verdade. O correto é, hoje é domingo, vírgula, pé de cachimbo. Pede no sentido de pedir. Exatamente. Sugere um cachimbo para o domingo. Exatamente. No popular se diz, esse menino não para, esse guri não para quieto, parece que tem o bicho carpinteiro, né? Ah, essa é pelo corpo inteiro, né? Exatamente. Tem um bicho pelo corpo inteiro. Para quieto, parece que tem bicho no corpo inteiro. Ah, eu não sabia disso. Exatamente. Outra aqui, cor de burro quando foge. burro muda de cor quando foge? Não, né? Continua a mesma coisa. Você imaginou a cor de trás, assim, o da certo bunda. É, o certo é corro de correr. De burro. De quando... burro quando foge. Ah. O burro foge, aí ele sai enlouquecido, tu corre dele. Tá? Sai em desabalada a carreira. Ah, exato. E tu corre de dele. Burro. Ah, e aí a cor? Onde é que não, tá não, a cor? Não, não, não é cor, é corro. Cor de burro. Nem tu achava que era bicho carpinteiro, tu entendeu errado a vida inteira. Agora estão. Não, é que o bicho carpinteiro tem uma lógica. Você imagina que é tipo uma pulga que faz cócegas e o cara não para de se mexer. Não, mas é bicho, o cor de burro quando foge, é a gente se refere a uma cor, não? Não, é que tu ouve errado o corro de burro. Não, ok, a gente ouve errado, mas a gente se refere a uma cor. Isso. Aquela cor, não sei que cor é aquela, é cor de burro quando foge. Já é duas vezes errado. É duas vezes errado. E eu já pensava que o bicho carpinteiro era um bicho de carpim, entendeu? Como se fosse alguém fuçando. Encher o saco. Carpim. Ah, era um bicho de madeira, assim, tipo... É, a gente acaba adaptando, né? É. Outra aqui, ó. Quem não tem cão, caça com gato. Se não tem um cão para ajudar na caça, o gato ajuda, é isso? O correto é quem não tem cão, caça como gato. Ah, sozinho. Sozinho. Esperto, esguio. Gato vai sozinho, entendeu? Certo. Quem não tem cão, caça como gato. Tá perdendo a graça, sabe isso? Outra coisa também é aquele batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, né? Não, espalha a rama pelo chão. A rama, a batata tem. Ela é interna, né? Na terra, e a rama se espalha pelo chão. A rama dela. É de onde vem a expressão também rameira. Porque é rasteira. É baixa. Baixa. Exatamente. Ela é baixa. Queria deixar aqui pra vocês umas frases edificantes. Uma ou duas no máximo. Uma delas do filósofo francês, Jean-Jacques Rousseau, que diz o seguinte: se é a razão que faz o homem, é o sentimento que o conduz. Outro francês, o Théophile Gautier: nascer é começar a morrer. Bah. E é pura verdade. Isso aí, né? Nossa. Até os 5 anos a gente é feliz, depois é uma... Que isso, cara? É os 4, então. Só vai a carreira abaixo. Só se debater. Pianjas, o segredo da felicidade, Pianjas. Vou te dar a morta agora. Como é que é? Vou te dar a morta agora. O segredo da felicidade não é fazer sempre o que se quer. Mas querer sempre o que se faz. Bah! Essa aí eu já ouvi. Tolstói. Ah, viu? Tolstói. Vai da produtora. Tolstói, que era russo, né? Isso. No caso. Tolstói. Francês, né? Tolstói não separava. Francês, não. Tolstói. Eu sim. Eu gosto. Tolstói, ele não separava lixo num lixão lá de Moscou, né? Não. Ele escreveu isso. Eu gosto muito de uma frase que eu trago sempre comigo. Qual, Almir? Egoísta é aquela pessoa que pensa mais em si mesmo do que em mim. Tá bom, mandou aqui o nosso querido ouvinte de Floripa, o Lucas Weber. E ele pede que se a gente gostou, é só pedir mais que ele manda. Manda sempre, meu. Que nos encontrou no hotel do planeta, que ficou de plantão lá, eu acho que é o Lucas. Mas e agora, Pia? Lá no Intercity? Isso. Não, no Majestic, quando a gente ficou no Majestic. Das 12 vezes que a gente foi pra Floripa, a gente ficou 12 no Intercity. Lembrando que nós não temos pelo, cara, pra ficar no Majestic. Ah, bom. Por isso que a gente fica no Intercity. Grande abraço pra rapaziada do Intercity, que nos recebe muito bem. No Intercity a internet é de graça, no Majestic tem que pagar. Ó, viu? Sim, justamente por isso que a gente fica no Intercity. E a gente prefere, né, os times da Série B, que é onde fica o pessoal do que vai jogar lá. Então a pessoa fica no Intercity, né? E eu fui no Majestic uma vez, eles foram de uma cordialidade, me levaram direto pra cozinha e me botaram pra cozinhar. Visite a nossa cozinha e trabalhe nela. Vamos fazer os classificados do bebê. Vamos, classificados do Pretinho. E aí, galera do Pretinho, gostaria de vender o carro da minha chefe. Olha que beleza, puxa saco. Antes que pensem que sou puxa saco. Saibam que não se trata disso, apenas pediu a minha ajuda, pois não sabia onde poderia vender. E quem sabe, rola aí alguma comissão pra mim. Parará, é um Toyota Corolla Sedan LE 1.8, 16 válvulas, cinza, ano 95, gasolina 4 portas, manual. É, LE é o modelo top de linha. Esse é o Old Civic, né, cara? Não é Civic, cara, é Corolla. Ah, Corolla. O Civic é de outra montadora. É da Honda. Lê o modelo, LE é o modelo top de linha, vem de fábrica com ar, direção, bom, é top de linha, né, vem com tudo completinho. É até com ovo. placa ICV6353. O carro tá em perfeito estado, única dona, comprovado, todas as revisões da concessionária, manual, parará, 12.500. Agradeço a oportunidade, mas não quero ver sangue, Marcelo. Quero ver sangue, Marcelo! Pra minha ex-namorada... Barbaridade! Pra minha ex-namorada Bia e pede pra ela largar do meu pé que já tá enchendo o saco! Vaza, Bia! Que beleza, hein, cara? Contatos pelo e-mail carroimportado95@yahoo.com.br. Foi o Regis quem mandou aqui essa oferta do carro da chefe dele. Outra, gostaria que vocês incluíssem nos classificados o carro do meu pai, na cidade de Blumenau. É um Clio RT 1.6, 8 válvulas, ano e modelo 2000 branco. Carro completo, ar-condicionado, é completo. É, bararão, meu pai é muito chato com o carro, isso é, o carro está em ótimo estado e ele é o único dono. Quem tiver interesse, conhecer e andar com o carro, é, com certeza irá se agradar, irá gostar. Agradeço pela força, qualquer coisa, posso também mandar fotos. Interesses ou interessados para cliort.2000@gmail.com. Tá bem? Tá bem. A visão do filho em relação ao pai que cuida do carro é impressionante. É. Ele é chato com o carro. Ele não é cuidadoso com o carro. Ele é chato com o carro. Porque sabe que foi-se o tempo, não deu preço. Foi-se o tempo que eu fui muito chato e cuidadoso com o carro também. Hoje, meu... Sabe, mas só um comentáriozinho sobre o anúncio anterior ali, cara. É coisa bem chata, ex-namorada que não larga do pé, né, cara? É brabo isso aí. Eu não sei. A gente já tinha terminado o assunto, Lelê. Tá falando, mas é um desabafo do Lelê. É o desabafo do Lelê, pessoal. Fazendo um assunto só pra discussão. Lelê, tu não tá usando... Tem uma namorada que não larga do ex-namorada que não larga do teu pé, Lelê? Não, é o meu caso. Lelê, você não tá usando uma concessão federal pra usufruir. Não. Cara, eu tô falando porque esses dias, inclusive, estávamos comentando eu, tu e o Fetter sobre esse assunto. Já eu não lembro. Ah, agora entregou os nomes, hein? Não, cara, nós estamos comentando sobre o passado que às vezes... Lelê, vem aqui, Lelê. Vamos fazer o show do inteiro, vamos! Vamos faturar! Opa! Pensei que ele não fosse lembrar. Vamos lá, homenzinho! Tô vendendo, pessoal, vamos faturar! Tá vendendo o quê? Bateria pra carro da Polícia Militar em Floripa? Não, isso aí eu não tô vendendo ainda. Onde põe a pilha? Põe no cano de descarga, a pilha grande, aquela lá? Vou botar 6 pilhas que ele anda. É o seguinte, querido, tô vendendo meu voto. Deputado estadual, 2 quilos de carvão. Deputado federal, uma caninha 51. Deputado senador... 3 caças de cerveja. Governador, 3 quilos de picanha pra você que quer o meu voto pra presidente, uma cestinha básica. @ tô vendendo meu voto. Twitter, www. Aí. Garanto ainda mais 5 votos com preço a negociar. É show do intervalo agora. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida e também para todo mundo pelo site atlantida.com.br. Obrigadão pela sua audiência. Coca-Cola, Nova Skin, Lojas Colombo. Fala, doutor Alceu. Doutor Alceu, 18 minutos para as duas. Vamos trabalhar aí, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu. Papai Pedro, o Figueirense pode voltar a ser líder hoje, doutor Pedro. Coisa linda. Vai, Furacão. Tem que ganhar do América de Natal, lá em Natal. Já conhece Natal? Conheço Natal. Eu também conheço. Jesus, conheço Natal, dia 24 de dezembro. É, essa é Belém. 25. É, exatamente. E o Inter contratou o Ilan. É o centroavante. Ex-atlético paranaense. E o Pinto não empolgou o Colorado. Isso aí é o sinal que deve estar saindo alguém ali, muito provavelmente o Tyson, né? Que tá com várias sondagens aí. E tem a casa do Ilan, né? Que é Ilan House. E o Grêmio vai apresentar o Gabriel hoje, doutor Meira. Tava no planejamento? É evidente, né? Querido doutor Alceu, e nós já estávamos, né? Antes mesmo da minha saída, verificando, olhando, né? Aquele que poderia vir a ser, né, hoje um jogador importante para manter ou melhorar o nível de qualidade da equipe, né? Agora, me parece que o torcedor, né, não tem acreditado naquilo que nós gostariam. O senhor roubou uma praguinha, né? O senhor fez, bateu um tamborzinho, né, doutor? Não. Fala a verdade. Não é verdade, né, querido? Mas eu estou me colocando à disposição do Inter. Hoje começa a semana Guga Quinta, lá em Coripa. Olha que legal, cara. Eu gostaria de me colocar à disposição do Inter. Fica no sofá. Não. Coloca a disposição do Guga Quinta, que é a semana dele. Pode ser o Guga, se quiser um planejamento, né, para uma carreira vitoriosa. Tá bom, doutor Meira, doutor Alceu, muito obrigado pelas informações sobre a suspensão do Renato. Tem alguma evolução aí? Nada ainda, doutor. Renato pode pegar... Seis jogos de suspensão por um... E aí por um... Sobs também. Tá sendo julgado hoje, né? Pra aquela voadeira passar. Que ele deu. Pela expulsão contra o Fluminense. O toquezinho, doutor Alceu, hoje de noite no Conselho do Inter vai ter uma votação que pode liberar, a partir dessa próxima eleição, já no fim do ano, o voto pros sócios do interior do estado. Interior do estado não, de qualquer lugar do mundo que seja sócio. Vai poder votar só algumas cidades podiam votar. Agora, isso aí muito provavelmente vai ser aprovado no Conselho do Inter hoje e é mais uma atitude inovadora desse clube que só inova, né, cara? É impressionante. Ainda hoje no Pretinho Básico, cabelo no espaguete com o nosso querido Duda Garbi. Rapidamente aqui, um estudo diz que pessoas feias cometem mais crimes. Opa, cara, o que vocês estão me olhando, cara? Só o que faltava. Não fiz nada, meu. Este estudo foi desenvolvido na Universidade do Colorado, em Denver. Tá, Colorado. E também na Universidade Estadual da Geórgia, em Atlanta. Geórgia. Ambas nos Estados Unidos, obviamente. Analisou a propensão de jovens entre 18 a 26 anos de cometerem crimes como roubo e tráfico. Mas por quê? A pesquisa constatou que as pessoas feias têm maior predisposição a desrespeitarem a lei. A explicação para tal fato... Revolta, cara. Eu já sei. A explicação para o fato é que a pessoa feia tem mais dificuldade de relacionamento e é mais rejeitada durante os anos escolares e tal. Enquanto as bonitas têm maior facilidade em conseguir emprego e ganham salários mais altos. Agora tá explicado por que eu não levei o aumentinho que eu pedi. Tá certo aí. Pô, mas não precisa abrir uma pesquisa pra comprovar isso. Basta abrir na página policial, só o que se vê, a gente vê, né? Eu nunca vi um bonitão ali. Ah, esse cara bonito tá sendo preso. Bandidos bonitões, trabalhando de Hollywood. É. Tudo é mais fácil pro cara bonito, né, velho? De Porto Alegre, vamos o mais combinar. Bonito foi o Marcelo Antoni aquela vez, né? Preso, né? É, que Marcelo Antoni. Não é bandido, né? Mas aí tudo não passou, né? Que isso, tudo não passou de um grande mal entendido. Só um cheque. Faz assim, não faz assim. Tá bem, era isso. Quem é que vai botar a boca aí? Eu. Boa, bota a boca então. Tem um valo aqui do lado da minha casa aqui que os caras não vêm arrumar nunca. Ai, moço, esse colégio já foi assaltado umas 10 vezes. Agora no Pretinho Básico, bota a boca. Tô enviando este e-mail pra reclamar da linha de ônibus Lamy em Porto Alegre. Além de ser desumana a forma como somos transportados nesses veículos, superlotados, hiperlotados, levamos em torno de 1h20 pra fazer o trajeto até o centro de Porto Alegre e vice-versa. Isso quando atrasa, o que ocorre no mínimo 3 horas, 3 vezes por semana. Para terem uma ideia, para poder chegar no trabalho às 8 da manhã, que é na Avenida Bento Gonçalves, eu tenho que pegar o ônibus às 6h35. Na volta saio a 1 da tarde do trabalho e só chego por volta das 2h50 em casa. Digo que morar no Lamy é maravilhoso. Respiramos ar puro, a violência é bem menor, conhecemos todos os vizinhos, pois a maioria dos moradores se conhece desde criança, uma típica cidade do interior. Já enviei vários e-mails para a STS, que é uma empresa de ônibus, né? A IPTC já fez várias pesquisas, modifica uma linha lá, outra cá, mas na essência tudo fica igual. Em resumo, desumano. Um grande abraço, Andréia Kowalski. Muito Kowalski! Bom. Tu sabe qual é a saída daí da Andréia? Que não, ela não tem outra saída senão comprar um carro, alugar um carro, fazer... Cara, por que não aluga uma van e aí ela com vai, os moradores e, lá do Lamy? E aí vai contra tudo que se prega, que é tipo, deixa o carro em casa e para... Como é que ela vai deixar o carro em casa se ela não tem como? Ela perde quanto tempo dentro do quatro ônibus? 4 horas do dia. 4 horas de um dia dentro do ônibus, apertado, em condições humanas. Então ela vai pegar um carro e vai sair de carro. Ou seja, como é que os caras querem que as pessoas andem menos de carro se não dão condições de transporte público decente para as pessoas? Boa, KG! Boa, KG! O governo não devia cobrar das empresas privadas de transporte pelo negócio? Cobra. Cobra. Se funciona, não se sabe. Porque aumentam a passagem direta, eles aumentam quando eles querem e tal, e a gente não vê o retorno disso, né? Tipo, quer dizer, faz tempo que eu não ando de ônibus, acho que eu nunca andei de ônibus em Porto Alegre aqui. Compra em moto. Não sei como é que tá, né? barato. A saída, não, cara, polui. A saída é a moto e a saída também tá chegando a hora, já passou da hora que as prefeituras das grandes cidades têm que fazer como as grandes cidades de primeiro mundo. Não tem carro no centro, entendeu? Não, é, não, não, claro. Não tem outra coisa, não dá pra ter estacionamento nas ruas mais, cara. Estacionamento dos dois lados de uma via. Não dá mais, cara. Utiliza os quatro espaços dessa via pra andar carro, entendeu, claro, cara? Claro. É brabo isso, né? É, esses dias a gente falou aqui do lance do que não tem metrô na cidade, da quantidade de ônibus, né, cara? Esses corredores de ônibus que tem na Cis Brasil, na Farrapos, na Bento, Sertório, todos eles poderiam ser transformados em metrô, cara. É verdade, entendeu? Né? Porque já existe ali a via pro metrô. O espaço, andar, né? Pro metrô físico. Isso, entendeu? E tu bota esses ônibus todos em terminais no final dessas avenidas, entendeu? Porque os ônibus, na realidade, eles acabam andando dentro dos corredores como se fosse um metrópolis. Né? Certo. Explica isso aí pros donos das empresas de ônibus. Porto Alegre deixou passar um baita de um projeto, passou batido o projeto do aeromóvel, cara. Um baita de um projeto que nasceu morto porque ninguém acreditou naquilo ali. Era um trem, na verdade, né? Um trem não suspenso, obviamente, mas num andar elevado, acima do nível da rua, entendeu? Era de eu ao mesmo tempo, meu tá entender, muito boa ideia. No exame desse mês tem uma matéria sobre o preço de fazer o trem-bala ligando o Rio de Janeiro e São Paulo, que é um negócio necessário, enfim, eu não sei se tão necessário, e a dificuldade que uma pessoa em São Paulo ou no Rio de Janeiro passa no transporte público. Ou seja, todo esse dinheiro, bilhões de reais que vão ser investidos num trem-bala ligando o Rio e São Paulo, poderiam ser investidos numa melhoria do transporte público, né? O problema é que, enfim, a gente ri que viaja do Rio para São Paulo, de São Paulo para o Rio, e gente pobre que usa transporte público. O aeromóvel não tá no planejamento para a Copa do Mundo? Parece que tá. Vira e mexe, os caras revivem, né? Ressuscitam. Mas é uma baita ideia, cara. O aeromóvel. E o Potter no e-mail é Kowalski que mandou? Kowalski. Quem tem mais de 40 anos lembra, é inevitável, Kowalski, o capitão ali, Almirante Nelson. Kowalski! E o filme Hair também, né? O Kowalski é um dos pinguins de Madagascar também, não é? Que é um dos pinguins que manda Exatamente. Então quem mesmo tem menos de 40 também faz essa relação. Do filme Hair, do Kowalski, do Hair, vocês não lembram? Não, eu me do lembro. Do filme Hair, sim, mas não me lembro que era o Kowalski. Soldado Kowalski! Kowalski. Tinha um soldado no Hair, cara. Claro, ele mas a história é que ele era hippie, queria ser hippie o resto da vida e foi chamado a se alistar, entendeu? Foi chamado pra guerra. Vai, só o Maurício, vai, só Maurício. Maurício, vai. Então eu quero a vinheta. Vai. Maurício. Maurício Pandeiro. When the moon is in the seventh house and Jupiter's aligned with Mars. Maurício. Maurício Pandeiro. Obrigado, gente. Manda aí. É, quer eu, não quer o Lelê? Quer o Lelê, então, vai, Lelê. Que não quer trabalhar, tá morcegando o trabalho. Vai, Lelê. Olá, bebês, me chamo Evelyn, sou de Canoas. Evelyn! Frases idiotas. Caiu pra pessoa certa. Viu como valeu a pena? Então já vamos começar irritando as mulheres, né? A palavra homem não combina com a palavra fidelidade. Assim como a palavra mulher não combina com a palavra baliza. Nada de idiota essa frase. Homens, homens. Se bem que não foi a Rodaica que bateu o carro ontem, né? Foi ontem, pelo amor. Ela não tava fazendo baliza. Não, e peraí um pouquinho, eu preciso fazer uma justiça ela aqui. Ela também bateu o carro. Não, a Rodaica dirige muito bem, cara. A Rodaica dirige muito bem, nunca bateu na vida. Dirige bem, estaciona bem. Eu também, até ontem eu nunca tinha batido. Ela nunca bateu dos lados, os retrovisores, pneuzinho. Não, isso aí não foi por barbeiragem. Não, o que é isso? Foi por atrevimento. Vou contar. Ousadia. Uma vez. Seguindo. A rua toda parada, avenidão parada assim, e ela, pô, calçada. Pá, retrovisor na árvore. Ah, não, cara. Mas faz muito tempo, muito. Coitado do palhaço que comprou o carro da Odai, cara. É o imbecil, né? Parecia que comprou. Não, cara, não bota essa pilha. Todo batido. Bem arrumadinho, ele pode ser bem vendido. Não, mas ele nem foi batido, só uma lasquinha do retrovisor que permanece lá. É por isso que ele nunca viu, Potter. Sem os vidros e a luz, né? De fábrica ele vinha com o meu, e o gordo, depois de arrumadinho, vai ficar bala pra vender. Fica tranquilo. Mais frases idiotas. Fazer um amigo é um dom. Ter um amigo é uma graça. Conservar um amigo é uma virtude, mas ter eu como amigo, fala sério, é uma honra. Minhoca, um absurdo sem pé nem cabeça. Homem de sucesso é aquele que trai sem ser notado. Bom. Mulher de sucesso é aquela que faz ele pensar assim. Bom. Que destruição. Pra que agora isso? Acabou com a gente. Pra que isso? Inventei... Começou tão bem essas frases, né? Pois é, cara. Inventei uma nova nota musical. Ela se chama Mi em cima de Si sem dó. Quando me perguntam se eu gosto de andar de avião, eu não sei responder, porque ele só anda um pouquinho, o resto ele vai voando. Mandou a Evelyn. Isso é do Arnaldo Jabor essa frase. Boa. É. Oh, mais uma frasezinha rapidinha aí. Não há maior vantagem natural na vida do que ter um amigo, ou melhor, um inimigo que superestime nossos defeitos. Né, que é aquela história do é muito aplicada ao futebol. O adversário dizendo, né, nós vamos matar esse aí rapidinho, vamos acabar, vamos passar por cima. Vai perder certo, porque dando arma pro inimigo. Claro. A não ser ter um amigo que subestime nossas virtudes. Isso é bom. Boa essa. O que é melhor ter? Não há maior vantagem natural na vida do que ter um inimigo que superestime nossos defeitos, a não ser ter um amigo que subestime nossas virtudes. Então é melhor ter um inimigo que superestime. Não, óbvio, é melhor nem pior. É melhor ter um inimigo que superestime nossos defeitos. Do que um amigo que subestime. Essa frase é do filme O Poderoso Chefão. Cara, eu anotei um negócio que ontem que eu li ontem, cara, que até vem de acordo com as frases agora, que é o seguinte, anotando, cara. Anotando, ele tá não, lendo. Não, cara, mas é que eu achei demais isso aqui, cara, do Mário Quintana, cara. Você tava lendo na hora que tu bateu o carro? Não, não, cara. É, olha só, cara. Calma, nos últimos tempos, cara, Mário Quintana gostava de ficar deitado no escuro, quieto, no seu quarto e queria que alguém sempre ficasse com ele. Um dia a sobrinha dele, Helena, protestou. Mas tio, o que eu vou ficar fazendo aqui nessa escuridão? Senta aí e simplesmente me adora. Você achou isso legal? Porra, cara! Mário Quintana, mas não. Eu prefiro eles passarão e eu passarei. Vocês não entenderam, cara? Ah, eu entendi, cara, mas não achei tão legal. O Don Corleone não tem uma arma. Para, só um pouquinho, cara! Só um pouquinho! Sai da frente, Pi! Sai! Boa! Isso, mais um. Pobre de seu, cara. Peraí, não dá pra vacilar, só um pouquinho. Isso. Pede pra sair, porra! Obrigado. Vai daí, Marcola. Ginecologista aguarda sua última paciente do dia. Ela demora um pouco pra chegar, ele toma um gin com tônica. Nossa, pra relaxar. Ah, beleza. Então ele senta na poltrona, ainda esperando ela, e começa a ler um jornalzinho. Quando toca a campainha, é a paciente, toda sem graça, pedindo desculpa pelo atraso, e ele responde, não tem importância. Olha aqui, eu tava tomando um gin com tônica enquanto eu tava te esperando, você não quer relaxar um pouquinho? E ela, eu aceito, com prazer. Ele serve um copo de gin com tônica pra ela, senta-se na sua frente, começam a conversar. De repente, ouve-se um barulho de chave na porta e o médico leva um susto, levanta e diz, é minha mulher, rápido, tire a roupa e abre as pernas. Moral da história, tudo na vida é relativo. É verdade, cara. Atendimento praticamente, enfim, né? Se a mulher chegasse, eles estivessem conversando, tomando gin... Ia dar ruim. Agora ela com a pelada, tava com a perna trabalhando, dela, tava trabalhando. Explicação. Isso aí. Muito bom. E aí, Cajazinho, manda a bala aí que nós temos ainda Ricardinho Prates pra apresentar pra galera aqui. Vida de merda. Hoje descobri que tem uma velha de 81 anos que virou lésbica no meu prédio. Pá. Ela diz estar namorando a minha avó. Vida de merda. Hoje é sábado e está tendo a maior festa na minha cidade. Bah. Estou em casa, sozinha, jogando damas com um estranho de 67 anos pela internet. Ai. E ele tá me chavecando. Vida de merda. Hoje fui com meu namorado buscar a avó dele na rodoviária. Ela disse que adorou me conhecer e perguntou se era eu a mocinha que tinha atendido o telefone na casa dele na noite anterior. Ai. Oh. Eu não estava lá. Ai, ai, a avó sempre dá o furo, hein? Impressionante, cara. A avó sempre dá uma rateada, né? E aí, Mr. P, era isso mesmo, né? Não, hoje a morcegou, deu uma morcegadinha. Não tá afim, né, cara? Não tá afim hoje. Ele já guardou o material embaixo da classe. Tá terça-feira, já tá perto da folga. Sabe um vizinho gremista me cobrou, porque eu tô com... Em todas as janelas do meu apartamento tem pendurada, desde quarta-feira passada, uma bandeira do Inter. E aí um vizinho me perguntou, tá, e quando é que tu vai tirar essas bandeiras daí? Eu falei, cara, vou deixar no mínimo uma semana, né? Pra lembrar, quarta-feira que vem, amanhã talvez eu tire. Então tu vai ficar ruinzinho até amanhã, Pi, né? Daí depois de amanhã tu já tá melhorzinho, né? Ou não, né? Amanhã é Grêmio Santos. Eu acho que é melhor tu prorrogar um pouco a tua. Pô, tá nem me lembrei disso. Tem Neymar e Ganso amanhã, por favor. É, meu, acho melhor tu. Eu vou lá no hotel. Pô, aliás, que moral o presidente Lula deu pro Neymar e pro Ganso, né, cara? Impressionante. E existe uma tradição, assim, de pessoas que visitam o Lula. Encontrou o Neymar, né, presidente? E aí, presidente? Eu tava completamente emocionado quando me deparei com aquele senhor. O senhor tinha tomado um licorzinho, porque né, tu não comprou os guris e deu pro Corinthians, presidente? Não convém a gente misturar politicagem com futebol. Eu nunca na história desse país a gente fez uma não convém misturar convém. Picaretagem com futebol. Né? Marcos Piange, me dá um abraço e vamos sair pra beber. Tu tá com uma carinha ultimamente. Vou te levar pra fazer mesmo, campanha comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta definitiva. Tu tá sozinho, Piangas, em Porto Alegre? Não. Tô acompanhado de grandes amigos. Posso entrar na tua rodinha? Vamos juntos. Quer entrar na rodinha do Piangas? Não, é não leva na maldade, Calgê. Tu é sempre o mesmo. Calbi, fechou a Calgê. Bagaceiro, como tem. Meio Calbi, meio KG. Tá bom, presidente. Vamos ouvir aqui o cabelo no espaguete. Era isso, ficamos por aqui com este pretinho, com Coca-Cola, Abra Felicidade, Nova Esquinha, um cervejão, se beber não dirija. Lojas Colombo, você pode, você merece. Voltaremos logo mais às 6 da tarde. Cruz Azul. Valeu. Onde? É isso, cara. Cruz Azul. É isso, cara. Cruz Azul. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. No episódio de hoje, Ricardo Prats quer uma banda para abrir o seu show. Alô, é Jimmy? É. Ô, Jimmy, beleza? Aqui é Ricardo Prats, da banda Estrela Dalva. Como é que você está? Tudo bom? Tudo bem. Tudo tranquilo. Estou em Porto Alegre aqui, tem a banda Estrela Dalva, não sei se você conhece. Não conheço. A gente tem uma banda bacana, entendeu? A gente tá bem estourado aqui em Porto Alegre. Nós vamos fazer um show aqui. E a gente, o produtor Pisca, não sei se você conhece o Pisca. Uhum. Então, tô ligando pra você convidar pra você abrir o nosso show aqui. Uhum. Olha, cara, eu realmente não conheço a banda, não tenho a menor ideia do que ele disse, mas. Você conversou com o Pisca? Conversei, ele indicou você, disse que você seria muito, muito simpático comigo, com certeza seria legal dentro desse projeto que nós estamos começando, que chama Segunda Regada, entendeu? Eu acho que seria bacana, não sei se de repente eu cantando pra você um refrão da minha música, você possa lembrar, entendeu? Faz o seguinte, brother, olha só, eu vou falar com o Pisca de novo. É, se quiser, eu posso falar com o Pisca de novo, não tem problema. Eu falei com ele há pouco. Me indicou você, por isso que eu tô ligando pra você. Ele me indicou pra fazer o quê? Eu não entendi. Que é alguém que abre o nosso show aqui em Porto Alegre, entendeu? Uhum. Que a Estrela Dalva aqui é estourada. Estrela Dalva com X. Estrela Dalva com X? Ah, entendi. Entendeu então? É um belo nome. Claro, pô, faz sucesso, entendeu? É fácil de lembrar, entendeu? É fácil de lembrar, né? Você não conhece mesmo? Não conheço, não. O cara tá puto. Tá tudo bem, Jimmy? Tá tudo ótimo. Cada dia melhor. Você então, quer que eu cante pra você a parte? Quero que você cante. Quero. Vou cantar o refrão, de repente você conheça, né? Uhum. É que ela é assim, ó. Vamos lá. Não aceito, não. Todo mundo! De jeito nenhum. Sacou? Não, eu tô gostando muito, você pode continuar. Você quer que eu cante toda a música pra você? Claro, óbvio, música de qualidade. Pô, você tá tirando onda com a minha cara, Jimmy? De jeito nenhum, tô falando a mais pura verdade. Pô, então, queria saber o que você acha de participar lá conosco. Eu acho uma ideia fantástica. É dois. Pô, parece que você tá meio brabo comigo. É dois super. Não fico brabo com nada, cara. Não, tá tudo tranquilo? Principalmente quando chegar aí, vai ficar tudo melhor ainda. Acho que vai ser bacana, hein? Capricha, meu amigo. Fazer uma promoção bacana. Psicopata. Capricha. Eu vou poder também fazer uma promoção na Rádio Atlântida. Não sei se você conhece a Atlântida. Ih, não, só tem viado nessa rádio. Só tem viado. Porra, então, deve ser por isso que a gente ligou pra você. Seu cabelo no espaguete. Direitinho. Bom, agora eu quero fazer o show, porra. Agora eu fico então tá bom, vida, Jimmy, valeu. Demorou então, irmão. Valeu, bro. Até mais. Agora tá vindo fazer o show.